anticipated moment in racing. Fala galera do podcast Trio White, começando então a nossa edição número 91, terceira temporada, e claro, uma edição mágica especial que é o início do Chase, né? Domingo tivemos aí a primeira corrida do Chase lá em Chicagoland, né? Vamos adiantar assunto adentro aí sobre essa corrida, que temos bastante coisa para falar, né? Comigo hoje, meu amigo Hélio Lima. Hélio, dê boa noite, boa tarde, bom dia. O horário que o pessoal prefere nos ouvir e a todos aí, Leão. Tudo bem, pessoal? Nessa edição a gente teria a participação do Thiago Santa Rosa, né, do Café com Velocidade do Big One Brasil, só que por problemas técnicos ele não vai estar presente. Mas seguimos aqui, né, Léo? Fim de semana movimentado, a Truck Series, que seria na sexta, mas caiu o mundo em Chicago. Xfinity foi disputada no sábado, né? A Truck no sábado, meio-dia, uma hora da tarde, mais ou menos. E a Split Cup já teve briga depois da prova lá. Muito assunto para conversar, né, Léo? Bastante coisa, Léo. O pau comeu lá depois, acabou a corrida lá. O pau comeu não, né? Foi uma briguinha de oitava série ali, mas falaremos sobre isso mais tarde. Bom, Léo, como você bem falou, o Thiago Santa Rosa estaria com a gente hoje, mas não está. Né? O Guilherme também não pôde estar com a gente, não pode estar com a gente hoje, ou conosco, como você preferir, aí, né, do português, para falar de maneira mais bonita, não poderá estar conosco nessa edição, né, Leon? Então tá eu e Leon aqui para encher o saco de vocês para falar sobre NASCAR, né? Final de semana bem movimentado, as três categorias esteve lá em Chicago, né? Seria sexta, sábado e domingo, mas na sexta-feira à tarde choveu, interrompeu o qualify da Truck Series, começou a chover por volta de 5h30 da tarde e não parou mais de chover, né? Já de imediato foi suspenso o qualify da Sprint Cup, né? Depois iremos falar sobre isso, mas o qualify da Sprint Cup, o field, né, foi montado de acordo com o practice que aconteceu logo no começo da manhã lá em Chicagoland, né? Então atrapalhou toda a programação da tarde, sexta-feira, e subsequente aí a corrida da Truck Series também foi transferida para sábado de manhã às 11h30, meu amigo Elião. Começou 10h30 da manhã lá, 11h30 da manhã aqui, né? Começou a corrida. Não tivemos transmissão da Fox, nem sei se a Fox vai passar VT dessa corrida aí, não sei. Se alguém souber, por favor, nos avise para nós avisarmos as outras pessoas aí, os outros fãs da corrida aí, né? Eu, infelizmente, não pude assistir essa corrida porque eu estava com um compromisso. Então, esse horário, para mim, é um horário muito complicado. Eu não consegui assistir a corrida, para falar a verdade para vocês. Não, vocês não vão estar achando que eu assisti a corrida e eu estou falando um monte de besteira. Então, eu não assisti a corrida, né? A corrida, pelo que eu sei, meu amigo Hélio Lima aqui me contou antes de começar a gravarmos, foi decidida no combustível, o famoso Fuel Gamble, né? Então, ou Fuel Mileage, cada um fala de um jeito, hein? Então tivemos aí a vitória do John Hunter Mecheck, ele que chega a sua primeira vitória na Truck Series em 23 largadas. Ele ainda não disputa nenhum campeonato completo, né? Então, mas aí o John Hunter Mecheck aí já garante a vitória pro time dele, né, do pai dele, da família Nemechek aí, né, garante a vitória aí. Parabéns aí para o John Hunt Nemechek pela sua vitória, né, conquistando a segunda vitória do time do John Nemechek, a Joy Motorsports lá, sei lá. Então, meus destaques aqui, eu quero destacar o Tyler Reddick, né, eu vou falar em termos de campeonato, porque a corrida que eu vou falar vai ser meu amigo Hélio Lima, né? Tyler Reddick foi o segundo colocado, Eric Jones foi o sexto, e o nosso amigo Matt Crafton, que não deve ter pagado lá parte do bode dele compacto que ele fez lá com o cara lá de baixo, foi apenas o 14º colocado. Meu amigo Hélio Lima, seus comentários sobre a American Ethanol E15 225. Então, Leonardo, peguei a prova do meio para o final, né? Justamente naquele momento que o Mason Mingus resolveu rampar, ele errou a entrada do boxe e acabou entrando naquela grama ali do infield ali, acabou rampando, né? Até uma imagem bastante forte que circulou nas redes sociais. A prova, o que mais liderou foi o Kyle Larson, né? Que liderou a primeira parte do dia. Depois, outro truque que apareceu muito bem foi do Timothy Peters, né? Se aproveitando em uma relargada e liderando ali da volta 95 até a volta 135. Só que a gente teve várias estratégias, até porque nós tivemos poucas bandeiras amarelas, né? No início da prova, né? Teve a bandeira amarela já programada ali, no início ali, volta 15, 19. Depois a bandeira amarela por óleo na pista, ali pela volta 32 a 36. E depois essa bandeira amarela causada pelo Mason Mingus. Uma prova relativamente tranquila. A gente via durante o dia muitos pilotos ficando uma volta atrás e também várias estratégias sendo utilizadas, né? Outro piloto que eu quero destacar aqui, que foi muito bem, né, foi o Johnny Sauter, né? O Sauter sempre andando ali na frente. O Eric Jones, numa prova bastante consistente ali no top 10, pelo menos na parte que eu vi da prova, em momento algum ele tinha um truck para liderar a prova, né, para dominar, como vencendo, ele vencendo o fator, né, nos últimos finais de semana. Um fato também surpreendente foi o Matt Crafton, que teve problemas, ele que vem com uma campanha excelente nas pistas de 1,5 milha, não repetiu nesse final de semana e ele acabou tendo azar em sua estratégia, né, chegou a ficar uma volta atrás, depois recuperou a volta. Só que aí no final, para se garantir, ele acabou indo para os pits, né, para não ficar sem combustível. O Kyle Larson, ele tem, na parte final da prova, ele tentou economizar combustível. Ele e o Daniel Suárez ali, no trecho final da prova, meio que estavam se revezando ali na briga pelo título, uma situação muito parecida com a que a gente viu em Dover, né, Xfinity Series, naquela prova onde o Chris Buescher venceu, né. Naquele momento era o Chris Buescher, o Bubba Wallace, tentando economizar combustível para chegar na parte final da prova. Nesse final de semana era o Daniel Suárez e o Kyle Larson, né? O Dani Suárez, ele entrou nos pits faltando 8 ou 9 voltas e o Larson tentou ir até o final, né? Só que faltando uma volta e meia ele ficou sem combustível. O John Hunter Nemechek, que uma boa estratégia, né? E finalmente ele foi ao Victor Lane, que já vinha aparecendo bem nas provas, só que ele não tinha uma boa chegada, né, Léo? Ele não tinha sorte ali na conclusão das provas. Ele venceu sua primeira prova na carreira, né? A primeira de muitas, né? Ele que já vem competindo em todas as provas há algumas semanas, né, Léo? Desde quando ele completou 18 anos. Tyler Reddick, acertou na estratégia. Ele chegou a liderar uma parte da prova ali no, nas primeiras voltas, ali na volta 19, mas nunca foi fator assim. Então, fato curioso, né, Léo? Os trucks da equipe de Brad Keselowski sempre são fatores, estavam de certa maneira um pouco tímidos, né? E a gente via os carros dominantes, mais a Red Horse, com o Jim Peters e o próprio Kyle Larson. Enfim, o Matt Crafton, ele acabou parando nos pits, acabou terminando em 14º lugar. Ele correu, digamos que todo dia, nessa posição de 11º e 15º lugar. O Eric Jones acabou terminando em 6º lugar, abriu mais pontos em relação ao Crafton, só que perdeu alguns pontos em relação ao Tyler Reddick. Só que, na minha opinião, na briga pelo título, foi um bom final de semana para o Eric Jones, né, que sobreviveu a uma prova que poderia ser uma armadilha para ele, né. Então, até ele não fica. No restante, Léo, eu acho que foi uma corrida bastante interessante. Alguns pilotos, o destaque que eu coloco aqui, Léo, é o truck do Jet Finley, é um time novo aí que já vem largando em alguns finais de semana. Durante parte do dia conseguiu se manter na volta do líder, é uma coisa bastante interessante, né? No mais, foi isso, Léo. Uma prova onde Kyle Larson ficou sem combustível no final, o fato que ocorreu com ele à tarde, né? Quando ele competia na Xfinity Series, já chegou em 3º lugar. Na Truck Series, ele perdeu a vitória. E o Daniel Suárez mais uma vez bateu na trave. Ele que já terceira ou quarta prova, que ele vem com chance real de vencer, só que por um azar aqui, por uma falta de experiência ali, e acaba deixando escapar. Tinha o Hunter Nemechek, que não tinha nada a ver com isso, levou para casa a vitória e quem sabe em 2016 seja um contender real a ser campeão da categoria, né? Leonardo? Oh, então, Elião, é muito bem falado todos os seus destaques aí, Elião. Eu infelizmente não posso completar muito dizendo sobre a prova, né? Eu li sobre a corrida, vi que foi uma corrida decidida no combustível, uma corrida tranquila em termos de bandeira amarela, apenas três, como você mesmo já falou também, apenas três bandeiras amarelas, logo no comecinho da corrida por óleo na pista, depois tivemos a Competition Flag, que é uma bandeira amarela programada, né? E depois tivemos aí um incidente do Mason Mingus, onde ele decola lá, ele erra a entrada do pit. Primeiro ele atropela o cone, né? E depois ele não sabe se ele vai para lá, se ele vem para cá. E ele dá aquela rampada ali na grama ali, ele pega um tufo de grama ali. O carro chega a sair alguns metros do chão, alguns 1,5 metro mais ou menos do chão ali, né? Uma imagem espetacular aí, né? E também tivemos um incidente, Olhão. Você não comentou, mas tivemos um incidente nos pits. É, eu não lembro que carro, que truque que foi. Eu não lembro, não. Esqueci. Ah, eu esqueci, não lembro. Foi o truque que atropelou o. Eu não sei se foi o Daniel Henrique. Daniel Henrique, Foi ele, né? Daniel Henrique, tocou longe. Foi. Foi ele mesmo. Lembrei da. Lembrei. O Daniel Henrique entrou no pit meio. Não sei, talvez o mecânico não mediu a força, não mediu a velocidade do truque e acabou errando aquilo ali, aquele momento ali, ou o Daniel Henrique acabou entrando mais rápido do que deveria, né? Só sei que no final aí acabou não dando muito certo, não. Acabou pegando o Jackman lá, o cara do macaco, né? Acabou ele, foi o. Ele que sofreu o acidente aí. É, eu quero chamar a atenção aqui, Léo. Um dos maiores destaques para mim da corrida aí foi, apesar de eu não ter visto a corrida, mas tudo que eu li aí, né, e vejo como positivo, foi o Timothy Peters, que há um tempo atrás aí estava já falando que queria mudar de equipe, já falando que era um dos piores truques que ele já dirigiu na vida dele, né? Ele conseguiu liderar 41 voltas. E o Johnny Sauter é outro cara também muito bom mesmo, né? Ele que infelizmente ele é, o talento dele é acobertado pela frieza talvez do Matt Crafton, que o Matt Crafton consegue decidir melhor, né? E talvez o Johnny Sauter é aquele piloto que é um pouco mais pavio curto aí, né? Ele gosta de decidir as coisas mais rápido aí e sempre acaba dando Leonardo, nariz. Ele liderou 52 voltas, Johnny Sauter. desculpa a comparação, não tem nada a ver, questão de talento, isso aquilo, mas eu acho que o Johnny Sauter, o estilo dele, eu não estou falando que os dois são do mesmo nível, mas ele me lembra muito o Kevin Harvick quando corria na RCR, né, Léo? Sim, Ganhava não, corrida sim. tal, era um piloto muito constante, mas acabava pecando. O Johnny Sauter também tem um temperamento bem. Ele veio pavio curto também, né? Ele Sim, me não. lembra um pouco o Kevin Harvick. Eu não tô falando que. Não tô, quem tá ouvindo, por favor, eu não tô falando que os dois são do mesmo nível, mas eu tô falando que lembra muito, né? Lembra um pouco o estilo e a sorte e o azar, né? Para mim, o Sauder, ele era um piloto que. Ele, ano passado ele foi bastante constante, ele foi bastante consistente na primeira metade do campeonato, só que acaba se arrumando, se envolvendo em problemas. E se você tem um problema na NASCAR com esse regulamento, com essa pontuação, é fatal, né? Olha, o Sauter, para mim, o ano dele ser o campeão ia ser em 2013. 2013 ia ser o ano dele. Mas aí depois ele começou a ter vários problemas, um atrás do outro, seguido, que o campeonato dele virou um desastre. Você lembra que ele ganhou em 2013, ele ganhou Daytona e Martinsville, ganhou as duas primeiras corridas do ano. Né? Não sei se você vai lembrar. Quem lembra aí Sim. também, né? Ele ia ganhar em Rockingham, só que o Larson não deixou, eu O acho, né? Larson não Ele ia, deixou. se ganhasse em Rockingham, iria vencer três provas, Seguidas. as três primeiras provas, que eu acho que em divisões da NASCAR, eu não sei se ninguém tinha conseguido, ou era um ou dois pilotos que tinham conseguido, mas era uma marca, ele passou relativamente perto disso aí. Então, né, o Sauter 2013 seria o ano dele, do Sauter. Mas infelizmente, ele teve muitos problemas. Que assim, quando o cara tem problema, quando o cara faz a cagada, vamos falar o português claro, quando o cara erra, por ele mesmo errou. Aí sim, né? Mas foram fatores extras, né? Tipo, teve muito problema de, no truque mesmo, né? Ele teve, se envolveu um acidente, sobrou acidente para ele. Então, assim, acabou complicando um pouco o ano do salto naquele ano, mas o ano de 2013. Sem alongar muito, Léo, eu lembro pelo menos duas vezes confusões que ele se envolveu com o próprio Ty Dillon, né? Eu acho que Eudora, Eldora. eu não Eldora lembro se foi, foi Eldora. durante a prova final, a prova Se eu não me final. engano, foi Eldora e Então, eu não Charity. sei se nem foi na prova principal ou na bateria. Em Pocono também, os dois se acharam durante a prova. Só dois exemplos, né? Então. Mas eu acho que o Salto era um piloto com temperamento, ele acaba atrapalhando um pouco. E o Crafton, como é um cara que. Ele, e olha que o Crafton tá tendo bastante azar esse ano em algumas situações, né? Até uma coisa coerente, né? Mas Exato. acho que a consistência do Crafton acabou sendo brutal pro Sauder, né? Lembrando que com essa nova pontuação é fatal para quem tem algum DNF, né, Léo? É, apesar das quatro vitórias aí do Crafton e o Sauter nenhuma, né? O Crafton com todos os azares consegue estar muito bem classificado, muito à frente aí do John Sauter. John Sauter é apenas o quarto colocado, né? Bom, está muito à frente em pontos, né? Não em questão de posição. John Sauter é o quarto colocado no campeonato. E o Crafton é o terceiro. Mas a diferença entre os dois aí é muito grande. Né? A diferença entre eles aí chega a ser quase uma corrida, vamos dizer assim. É 41 pontos a diferença entre eles aí. É, eu creio que se o. Talvez assim, ó. Talvez o Salto tivesse uma vitória e caprichado nos top 5 a mais aí. O Salto estaria na igualdade na luta pelo campeonato, viu, Leão? Mas o Salto, ele O Sauder acho que começou faltou muito mal o vitória. campeonato, Léo. É. Acho O que ele começou Sauter é muito assim, mal ó. o O campeonato. Sauter nos últimos anos ele vem assim. Ou ele começa muito bem o campeonato e aí tem vários problemas, ele não consegue buscar mais. Ou ele começa muito mal, cheio de problema, depois ele começa a buscar. Quando ele começa a chegar, acabou o campeonato, que é o que está acontecendo. Estamos na 16ª etapa, são 22 corridas esse ano, né? Faltam em 6 corridas aí. Então, quer dizer, é muito difícil o Sauter chegar com condições em Roma se disputar o campeonato, por mais catastróficas que sejam as corridas à frente de todo mundo aí, né? Por exemplo, o John Salter tem que tirar, a grosso modo aí, né? É, até mais que uma corrida, porque na Truck Series, né? Você chegando em 32º ou 33º, 33º, que é a última, pode ser a última posição, você soma 11 pontos. Né? Então, se você bater na primeira volta e não sair mais da garagem, você soma 11 pontos. Ele tem 41 pontos de diferença, então aí só aí o Salter está 2 corridas atrás já do Creston, né? Mas isso aí, infelizmente, precisando não dá mais. É só se acontecer algo muito estranho com os três à frente ali para o Salter chegar a lutar pelo campeonato. Elião, sem fugir, Finalizando, pode Léo, falar. finalizando, só finalizando, outro cara que foi muito bem foi o Brandon Jones. Ele andou muito bem, não terminou numa boa posição, acho que ele ficou sem combustível no Foi final, mas 17º, ficou tenho sem que. combustível. Então, mas ele andou muito bem ali no top 5, já começa a mostrar que veio, né? É, começa a mostrar um pouco que chegou aí. É, só para fazer um pequeno detalhe aqui, quem assistiu corrida deve, com certeza deve ter visto, né? O Matt Tippett da KBM, que correu com 54 da KBM, ele correu com o Shame do NASCAR 2015, do joguinho lá, né? O Victory Edition. Então ele correu com o patrocínio lá do game lá NASCAR 2015. Bem, bem interessante, muito bonito o Shame. Eu sinceramente gostei muito, na minha opinião, no meu modo de ver, na minha óptica, eu achei muito bonito o Shame do Matt Tippett. Meu amigo Guilherme Lima, vou passar aqui os números da corrida e o resultado Terminando final só aqui. rapidão, Pode falar, Leão. Tiff, detalhe, Léo. Léo, Vou falar. Tiff ele assinou um contrato, acho que com a produtora do jogo do NASCAR, dos jogos da NASCAR, né? E aí eu imagino que ele tenha aporte financeiro para correr nos próximos anos, né? É, não é a GameStop, né? Acho que não é a GameStop, mas é uma produtora de games. Então eu imagino que ele vai ter dinheiro para competir pelo menos na Truck Series por algum tempo, né? Vai ser uma figurinha carimbada a partir de agora. Vou me recordar de qual que é a produtora. O nome está na minha língua, mas eu não consigo falar. Vou me recordar. DM alguma coisa, eu vou dar uma olhada em alguma É, coisa no teto. eu algum troço assim. Não vou, eu vou. Não vou, vou desfocar aqui, não. Eu falo, até o final do bloco eu falo. Elião, vamos lá. É, números da corrida. Vamos alongar muito, não. Números da corrida. A corrida teve duração de 1 hora e 51 minutos, né? Lembrando que não teve o qualify. Qualify acabou. Teve 4 minutos de qualify e acabou. Então o grid foi formado pelo sistema do Prax, né? Como o Kyle Larson foi o mais rápido, então ele ficou com o apoio Kyle Larson, né? Tivemos três bandeiras amarelas, como já falamos, óleo na pista com o Competition Flag e o Mason Mingus que acabou se estapeando todo lá, rampando lá na grama, lá aprontando lá, fazendo um ralizão lá na grama. A margem de vitória foi de 12 segundos, né? O John Hunter salvou o combustível e tivemos 11 trocas de liderança, né? Na parte final aí, foi a parte final, foi onde que mais trocaram líderes. O Kyle Larson, o Daniel Soares, depois do Kyle Larson morrendo na praia. Opa, não posso falar do Kyle Larson. E o John Hunt liderando as duas últimas voltas aí. Eu não posso falar nem do Kyle Larson, nem do Daniel Soares até o final do ano, tá? Então, só falo no final do ano, depois que acabar o ano, eu falo deles. O top team aqui, rapidão. Top team. John Hunter Mantiac venceu a primeira vitória dele na Truck Series. Tyler Reddick fazendo um bom campeonato, salvando o campeonato dele aí, né? Fazendo uma boa corrida, salvando o campeonato dele, foi o segundo. O Peters, o terceiro. Daniel Soares, o quarto. E Salter fechando o top 5. Eric Jones abre o top team, é o sexto. Kyle Larson, o sétimo. Spencer Gallagher, Matt Tiffity e John Staley Jr. Zé do Franco fechando o top team. Ray Black Jr., Ben Kennedy, Terry Wolff, né? O Terry Wolff. O Matt Crafton, Tyler Young, Cameron Haley, Brandon Jones, Tim Hill. Contando para os primão, ou primaiada, eu cheguei em 18º, vocês me viram daqui bancada. E o Josh Jennings e o Jordan Anderson fazendo mais uma boa corrida no Truck 74 aí, fechando o top team. Para mim, o top team do John Anderson aí, Jordan Anderson aí, muito interessante para esse truque aí, que é mais do que caseiro. Um truque aí muito bom aí, né, fazendo um belo trabalho com o truque número 74, Jordan Anderson. Então, esses foram os números da corrida aí, né, Leão? Eu vou passar agora então aqui para o campeonato. Vamos falar aqui do campeonato. Eric Jones continua liderança com 628 pontos. O Tyler Reddick vem 10 pontos atrás com 618. E o Matthew Crafton com 617 pontos. Daí para baixo temos uma avenida, né? O Salter, Henick, Haney, Peters, Tonley, Gallagher, Kennedy e o Ray Black Jr., o Tyler Wong, Johan Nemechek. Vou chamar a atenção do John Hunter aqui, né? O Cobb First e o Jennifer, a Jennifer, Joe Cobb aí, né? São os 15 primeiros do campeonato. O que eu quero salientar aqui, chamar a atenção, é que o John Hunter Nemechek, com apenas 11 largadas, ele é o 13º no campeonato. Tem muita gente abaixo dele aí que tem mais largadas que ele e não consegue se classificar, tá numa boa posição de classificação. Campeonato, a parte boa que nos interessa, que queremos realmente falar aqui, Eric Jones segue na liderança mais uma semana, né? O Tyler Reddick aí com 10 pontos atrás assume a segunda posição novamente e o Matt Crafton cai agora para terceiro, 11 pontos atrás. Meu amigo Lima, o que você me tem a falar e nos dizer sobre a briga desses três truques aí, que eles vão se estapear até acabar o campeonato pelo andar da carruagem? Então, né, Leonardo, o grande ponto para mim é a partir de agora, próximo final de semana, né, saber se o Eric Jones vai conseguir abrir mais essa vantagem, né? Vantagem que ele tem para o Crafton, acho que em duas provas, dois bons resultados do Crafton, ele consegue descontar, né? Mesma coisa do Tyler Reddick, né? O que me surpreende muito é a campanha do Tyler Reddick. Eu não falei em programas lá no início do ano. Eu achava que o Reddick ele não iria aguentar até esse momento, mas ele tá. Posso até falar que ele é uma das grandes novidades desse ano, né, Léo? Eu esperava ver ele vencendo, né? Eu até achei que ele já tinha feito mais do que esperado, né? Mas um título dele seria algo bem interessante, né? Vencendo o Eric Jones e a consistência do Matt Crafton, né? E até o Reddick tem uma questão engraçada, né? Saber qual será o futuro dele, né? No ano que vem. Se continua, no caso de um título, se continua na equipe do Brad Keselowski, se a Penske vai querer abraçar ele, já que o Brayne vai subir para a Sprint Cup, né? Eles vão ficar sem um piloto de desenvolvimento, né? ou se ele vai para outros lados, né? É um ponto interessante. Eu acho que a tendência a partir de agora é o Erick Jones aumentar a vantagem, né? Mas. É isso aí, meu amigo do Lima. Vamos esperar aí o que realmente tem para acontecer aí nas próximas corridas, né? Lembrando que a Truck Series volta, deixa eu olhar aqui. A Truck Series, quando ela volta, pelo que eu sei, ela não volta. Não é Laudo? Ela volta, é verdade, ela volta esse final de semana já. Esse final de semana volta em Loudon. Depois volta só em Las Vegas. Em Las Vegas, que ela dá um tempinho aí, demora voltar. Volta em Loudon porque no primeiro final de semana a Cup carrega a Xfinity Series. Nesse final de semana ele carrega a Truck Series. Então, nesse final de semana já teremos corrida ao novo 175 lá em X20 New corre em Hampshire. Kentucky, né? Oi? Corre de Kentucky, né? É, a Xfinity X20, né? corre no Kentucky, não lá em New Hampshire. Então tá, pessoal. Esse aí foi o bloco da Truck Series, né? É, só para falar um pouquinho do campeonato que eu não falei, mas. Só bem um comentário muito rápido aí. É, o bicho vai pegar. Os três aí estão marcando, se jurando aí, porque o bicho vai pegar. E nessa briga aí de pega-pega, quem realmente dormir no ponto perde o campeonato e vai chupar o dedo. Vai ver o outro levantando a taça. Então é isso aí, pessoal. O bloco da Truck Series é esse daí. Espero que vocês tenham gostado, né? Apesar da corrida ter sido num horário muito difícil, que creio que poucos assistindo a corrida, algumas pessoas trocaram comentários comigo também, que os streams, os canais que a gente assiste pela internet estavam horríveis, nenhum conseguiu assistir, né? Foi só um canal aí que realmente conseguiu assistir um pouquinho da corrida aí, que tava, todos os streams estavam horríveis. Mas é isso mesmo, pessoal. Voltamos daqui a pouco para o bloco da X-Men Series. Lembrando que a corrida foi no Fox 2, né, Léo? Foi no Fox 2. Sim, foi no Fox 2, porque o Fox. A prova foi no Fox Americano 2, que é um canal que não tem tanta. Não tá em todos os pacotes lá. É, foi no Fox Sports 2, realmente, bem lembrado, Leão. Mas é isso aí, pessoal. Já voltamos com o bloco da X-Men Series.